Sessão das Seis. Bom, bim, bom, que bom, de quem bom. Oba, de bilice, badabadam, bom. Bim, bom, é um bem, de dam, bom. Bom, bem, de. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Está no ar o Sessão das Seis, seu programa de trilhas sonoras aqui na Rádio Fiscar. Você pode ouvir o nosso programa em 95,3 FM ou no site www.radio.fiscar.br. E aí, o nosso programa de hoje, em sua nona edição, o tema especial é comerciais. Então a gente vai tocar aqui aquelas músicas de comerciais que você sempre quis saber que música que era, aquela música bacana, e nunca teve oportunidade de saber. Aqui a gente vai tocar algumas músicas de uns comerciais memoráveis aí. E se você quiser entrar em contato com a gente durante o programa aqui, o Sessão das Seis, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail clássico da rádio, rádio@ufscar.br, mas muito mais ainda pelo aqui ao vivo, conversando com a gente no MSN, que é radiofiscar@hotmail.com. E aí pode falar com a gente aqui ao vivo pelo MSN. Também pode ligar aqui na rádio, é 3351-8099. E também pode conversar com a gente. Ah, também pode adicionar o nosso Twitter pra ficar sabendo. Tudo bem que o Twitter tá meio fora do ar aí nas últimas 24 horas. Mas beleza, aí adiciona o nosso Twitter, que é Sessão das Seis. Eu sou a Ana Kiel. Eu sou a Gabriela Nogueira. Eu sou o Maurício Zatoni. E eu sou Laura Teixeira, e vamos ficar com vocês então até às 7 horas falando das trilhas sonoras de comerciais hoje. Esse é o Sessão das Seis e a gente começa com o Sessão Ouvinte. A gente vai ouvir a música aqui que o André Nogueira pediu, que é Dancing With Myself, do Billy Idol. E depois de ouvir a música, a gente vai conversar então com o André e perguntar por que ele quis ouvir essa música. Então fiquem aí com o Billy Idol. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dancing with myself. Olá, ouvintes, voltamos com sessão das 6. A gente acabou de ouvir a música Dancing With Myself, do Billy Idol, que foi indicada pelo ouvinte André Nogueira. E essa música fez a trilha sonora da propaganda da Claro, que foi ao ar durante o ano passado, no ano de 2008. E essa propaganda, ela era uma campanha da Claro sobre celulares que tocavam música. E aí era, qual é a música que você corre ouvindo? Então eram várias pessoas correndo, tanto que a campanha chama Claro Corrida. Eram várias pessoas correndo e cada um ouvindo uma música diferente na sua corrida, no seu exercício físico, né? A gente não tá conseguindo falar com o ouvinte, com o André, então a gente vai tentar falar com ele mais tarde. Vamos continuar com o programa e com o tema principal de hoje. Lembrando que se você quiser participar aí do Sessão Ouvinte, manda um e-mail pra gente no sessão com dois S, @gmail.com, indicando aí a música que você quer que a gente passe aqui. Lembrando, tem que ser com antecedência, a gente não toca na hora que você pedir, né? Tem que ser alguns dias antes. E você pode, inclusive, vir até aqui para falar da sua música também. Exatamente. Fica o convite, então, para todos os ouvintes participarem da sessão ouvinte. E então vamos com o tema de comerciais. O programa hoje vai ser diferente. Só lembrando mais uma coisa, o ouvinte não precisa necessariamente fazer parte do tema. Hoje foi, a gente estava conversando com o André, ele teve essa sugestão, tinha a ver com comerciais, mas se você quer escolher qualquer música de qualquer filme, não precisa necessariamente ter a ver com o tema. Inclusive foi no programa passado, quando a gente anunciou que esse programa de hoje seria sobre comerciais, que ele teve a ideia já de sugerir essa música. Parece que ele já sugeriu ouvindo o programa. Sexta-feira, né? Passada mesmo. Sexta-feira passada, isso. Então é isso aí. Então, o tema de hoje, comerciais, né? Como a gente já avisou. E a gente vamos tocar algumas músicas, alguns jingles e também algumas músicas de comerciais. E a gente vai ver quem é que se lembra aí desses comerciais. Vocês podem entrar em contato com a gente no MSN. Fiquem aí online. Então vamos fazer o seguinte, enquanto vocês vão aí pro MSN, vão lá, se conectam, quem não tem a rádio adicionado, né, radiofiscar@hotmail.com, pra poder participar aí ao vivo e falar pra gente, lembrei ou não, gente, que música é essa, não me lembro desse comercial. Então vão aí, e enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho de umas outras propagandas que ficaram, de outras músicas de propagandas que ficaram marcadas nas nossas lembranças. Fala aí, Maurício, qual que você vai falar? E a gente vai começar com as propagandas, aqueles quatro comerciais famosos da Sony Bravia. A Sony, ela lançou recentemente uma linha de televisores, uma linha de TV de LCD, eu acho que era alta definição, que dizia trazer cores mais vivas como nenhuma outra, né? Inclusive o jargão final era like no other, né? E é da Sony Bravia que a gente vai falar, que vai tocar uma música de um comercial, de um desses quatro comerciais. Para vender essas TVs, ela criou esses quatro comerciais muito bonitos, que passavam uma ideia de prazer ao observar as imagens, as cores e explosões de cores, né? E todas as propagandas tinham uma ideia de revelar e maximizar os pequenos pontos de cor que, de longe, vendo de longe, formava uma imagem colorida. E sempre abusando de brilho e de cor nesses comerciais. Então, são quatro comerciais, como o Maurício já disse. Tinha o comercial que tinha uns prédios e várias explosões de tintas, de várias cores. Esse comercial tinha uma música que também fez parte da trilha do filme Laranja Mecânica. A música Lagazza Ladra, do Gioachino Rossini. Aí teve um outro comercial que era uma animação stop motion, que tinha uns pixelation de coelhinhos que ficavam andando pelas ruas. Acho que todo mundo deve ter visto em YouTube, essas coisas. Uns coelhinhos de massinha colorido. E a música desse comercial era She's Like a Rainbow, do Rolling Stones. Que tá tocando aqui, ó. Que tá tocando agora no BG. Um outro comercial dessa campanha também eram os carretéis de linhas coloridas que caíam das pirâmides do Egito, assim. Faziam uma coisa bem colorida, né? Formavam, preenchiam, forravam a pirâmide inteira. Formavam quase como uma bandeira colorida, né? E o último comercial também dessa campanha eram umas bolinhas, muitas, muitas bolinhas coloridas que foram jogadas das ladeiras de São Francisco, nos Estados Unidos, que também acabaram compondo um visual muito colorido, né? E é dessa propaganda, das bolinhas, que a gente vai ouvir a música, que é a música Heartbeats, do cantor e compositor sueco de folk, José González. Ele tem esse nome porque ele é filho de pais argentinos. Então vamos lá ouvir a música Heartbeats, do José González. Under influence, we had blind sand. Pessoal, aí a gente acabou de ouvir Heartbeats, do José Gonzalez, né, sueco, filho de pais argentinos, da música da propaganda Sony Bravia, né, das bolinhas. E, na verdade, a gente acabou de ouvir mesmo o jingle da Guaraná, da pizza com Guaraná Antártica, né? Confesso que esse da pizza era meu mais favorito, né? Mas lançou primeiro o da pipoca. Que é o meu favorito. Que é o favorito da Gavi. Eu acho que o favorito de quase todo também. Mundo. Tá aqui, né? É o meu também. Eu, na verdade, eu gosto mais do da pizza. E a ideia foi... É um clássico dos anos 90, né? Esses jingles. E numa tentativa de formar uma série de jingles assim, a Guaraná Antártica promoveu primeiro o da pipoca e depois, com um sucesso, o da pizza. Essas músicas são cantadas bastante até hoje, inclusive. Gostaria aqui de... Vamos ouvir o Pipoca com Guaraná também. Guaraná, mas vou mandar pra Thaís de São José dos Campos, que tá ouvindo a gente aqui. E um beijo pra ela. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, programa legal. Só eu e você, e sem peruá. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e Guaraná. Vocês ouviram aí, então, o jingle do Pipoca com Guaraná, clássico aí do propaganda do Guaraná Antártica. E agora, nesse bloco, então, nós vamos ouvir uma música que vocês aí podem falar pra gente, depois que vocês ouvirem, de que comercial é essa música. Ela é de Dago Miranda aí, do Radical Roots, que era aí um grupo de reggae do qual participava o tal Dago Miranda, que é um reggae brasileiro super aí fundamentado no reggae roots, tal, defensor, militante do reggae roots. E a gente vai ouvir a música, então, que era da época, depois ele se lançou em carreira solo, mas a gente vai ouvir uma música que era da época que a banda existia, né? Que se chama All Around. Essa música aí participou de um comercial lá do finalzinho dos anos 90, começo de 2000. E aí, será que vocês lembram qual comercial era esse? E depois dessa música, a gente vai escutar a música Lou Gooding Letter, uma música de Cold Chestnut, um músico americano de R&B e Neo Soul, que tem influência de vários outros ritmos, como rock, soul, hip hop e blues. Ele, inclusive, já teve um clipe de uma de suas músicas dirigido pelo Michel Gondry, o famoso diretor aí cinematográfico, né? A música era The King of the Game. Já a música que a gente vai ouvir agora, ela foi tema de um comercial de animação stop motion, agora há pouco tempo atrás. Essa animação tinha uma coisa meio Tempo das Cavernas aí, e eu queria saber se vocês vão lembrar, depois de ouvir a música, de que comercial ela era. Chegou o Babalu Melancia, macio, gostoso e com recheio líquido. Olha só o que chegou, Babalu Melancia. Mais gostoso e mais sabor, Babalu Melancia. E que recheio e que sabor, Babalu Melancia. E olha só o que chegou, Babalu Melancia. Tá com tudo e tem sabor, Babalu Melancia. O chiclete é cheio de sabor. Bom, mas antes então das músicas que a gente estava anunciando, a gente ouviu aí a propaganda do Babalu Melancia, também outro clássico dos anos 90 aí, para quem ouviu. E a gente tocou esse jingle, mas a gente vai ouvir na verdade depois a música no qual ela foi inspirado, que é a música Pata Pata, da Miriam Makeba. Ela é uma cantora sul-africana que morreu no ano passado, com 76 anos. Ela ficou muito conhecida, ela é conhecida, né, como Mama África, e foi uma grande ativista de direitos humanos e contra o apartheid lá na África do Sul. Ela gravou vários álbuns, mas essa música Pata Pata, que foi um dos seus maiores sucessos mundiais. Então a gente vai ouvir agora a Dago Miranda com All Around, o Cody Chestnut com Look Good in Leather e por último a Miriam Makeba com Pata Pata. E vejam aí se vocês reconhecem de que propaganda são essas primeiras músicas que a gente vai tocar aí no bloco. Thank you. star out of any one I meet. You're gonna shine if you're standing beside me. Give me some truth, don't you wish that you can kick it with me. Kick it with me, you wanna kick it with me. Kick it with me. Because I look good in leather. Don't you know I look good in leather. Everybody's looking. I look good in leather at me. I know I look good in leather. And I know you wish that you were looking like me. Looking like me. Wish you're looking like me. Looking like me. Because I look good in leather. Don't you know I look good in leather. Everybody's looking. I look good in leather. You see my body looks good in leather. Yes I do. Look good in leather. Don't you know it, don't you? I look good in leather. Tell your mama look out. Look good in leather. All the girls know I look good in leather. Got to have it my way. I look good in leather. Tell me what did I say. I look good in leather. Woo! I look good in leather. Come and get some. I look good in leather. I know you wanna just like me. It's automatic cause it's all about me. Yeah. I look good in leather. Talking to you. I look good in leather. Cause you're looking at me. I look good in leather. Tell your friends, tell them. Look good in leather. All Americans looking good in leather. All across the world. Look good in leather. All my boys and girls. Look good in leather. Show your attitude now. Look good in leather. When you leave the house, look in my direction. If you don't know how, woo, go step. 5,3. E aí, pessoal, a gente acabou de ouvir Miriam Makeba, Pata Pata, que é uma cantora e sul-africana, falecida no ano passado. Que era, essa música Pata Pata foi a que inspirou o comercial do Babalu Melancia, né? O Babalu Melancia fez uma versão copiando bem o ritmo, inclusive aquela música popular brasileira que todo mundo deve lembrar, que tá com pulga na cueca. Nossa, não, gente, não lembro. Bacana, antes disso, a gente ouviu Lugur in Leather, do Coach Chesnut. E pra quem conseguiu adivinhar, eu acho que aqui na MSN ninguém conseguiu adivinhar de propaganda era essa. Era propaganda do ano passado ainda, do Axe Instinct. Fresquinha, hein? Fresquinha, desodorante Axe. Desodorante Axe. Nessa propaganda tinha uns homenzinhos das cavernas que paqueravam umas garotas, conta uma história de a história da paquera no tempo das cavernas, né? E a música anterior, a galera que adivinhou, é do Palio e Candy. É uma propaganda aí do ano 2000, mais ou menos, dos peixinhos vermelhos, que cantavam essa música, e os peixinhos vermelhos ficavam ali admirando o visual do carro, né? Da Gomiranda, All Around é o nome da música. E do Babalu também a gente tem esse outro jingle, que provavelmente as pessoas vão lembrar, que circulou aí nos anos 90. E é aquele jingle que gruda na cabeça e você fica cantando a música o dia inteiro. Chegou o Babalu Banana, macio, gostoso e com recheio líquido. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O chico é cheio de sabor. É, que recheio! Babalu Banana que chegou. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O chico é cheio de sabor. É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu ar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu ar. Casas pernambucanas. Bom, falando então de jingles que não saem da cabeça, esses foram três, realmente, muita gente deve lembrar, né? Por último, a gente ouviu das Casas Pernambucanas, que é um clássico até hoje. Das Lojas Mapping também, muita gente lembra da música. E do Babalu Banana também, outro dos anos 90 aí, que realmente marcou muita gente aí. A Gabi, a Gabriela, que tá aqui locutando, ela gostaria de fazer uma performance em relação ao Babalu Banana. Manda ver, Gabi. A gente vai fazer o comecinho pra ela entrar. Nada é mais gostoso que um Babalu Banana. Oh! Que recheio! Bom, mas chega de jingle, então vamos ouvir música inteira. Vamos falar aqui de... A gente vai ouvir um trecho, na verdade, também, da música California Dreaming, vocês conhecem aí. Ela foi gravada em 65, pela primeira vez, pelo The Mamas and the Papas, e depois foi gravada por um monte de outras bandas aí, Beach Boys, Carpenter, George Benson, Bee Gees também. Inclusive aí, esse que a gente vai ouvir agora, foi da Rosa Maria Colim. É a versão que a gente vai ouvir aqui no Sessão das Seis. E essa cantora mineira, a Rosa Maria Colim, ela é uma cantora mineira. Começou a carreira dela aos 18 anos no Rio de Janeiro, cantando bossa nova e jazz no Beco das Garrafas. E antes disso, ela tinha trabalhado como operária. Ela acabou subindo as paradas de sucesso em 88, justamente assim, por conta dessa versão de California Dreaming, que foi usada no comercial de verão das lojas C&A. É curioso que a música fala sobre o inverno, né? E no comercial era um bom verão, assim, porque a imagem era até bem amarelada. E depois disso, em 2007, ela se tornou a Tia Anastácia, da nova temporada do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então é uma cantora brasileira mesmo. Depois, então, a música seguinte é Crying the Rain, composta por Howard Greenfield e Carole King, nos anos 60, para a banda Everly Brothers. Uma das bandas americanas de country rock mais importantes dos anos 50 e 60. E nos anos 90, essa música foi usada de um comercial de um chocolate. E eu quero saber quem vai lembrar de qual chocolate, qual é essa propaganda que a gente vai tocar a música aqui. Então, se você souber, já entra ali na MSN e fala pra gente qual que é. Uma curiosidade é que ainda nos anos 90, o grupo norueguês A-ha regravou essa mesma canção, Crying in the Rain, mas em uma versão mais sombria, né? Então, pra fechar o bloco, a gente vai escutar uma composição pra um outro comercial, que é a música True Love, da cantora canadense de apenas 19 anos, Aislinn Debison. Essa composição é uma música bem curtinha e ela tocou no comercial do site de leilão Mercado Livre. Não sei se vocês vão lembrar do comercial, é aquele em que um cara vende um beijo e aí ele vai entregar em casa um beijo pra moça que comprou, né? Essa mesma cantora, Aislinn Debison, ela também teve uma outra música veiculada num outro comercial do Mercado Livre, mas a gente vai tocar aqui a música True Love. Vamos ouvir então agora Rosa Maria com California Dreaming, em seguida Everly Brothers, Crying in the Rain, e pra terminar a música aí da Aislinn Debison, True Love. E tentem aí descobrir com a música dos Everly Brothers de que comercial ela fez parte. Vamos curtir as músicas. I went for a walk escute diferente. Diferente. Pessoal, a gente acabou de ouvir True Love, da Aislinn Debson, cantora canadense, música do comercial do Mercado Livre, do Beijo. Antes, a gente ouviu a dos Everly Brothers, Crying the Rain, que é, vou revelar aqui, é a do Chocolate Laca. A quem Thaís, acertou no MSN? Quem acertou no MSN foi a Thaís de São José dos Campos. Ela acertou a Michelle, de Ribeirão Thaís. Preto, não acertou. Ela chutou chocolate surpresa, mas não acertou, não é. É o Laca. Inclusive, na propaganda, o garotinho, ele tá comendo um Laca no jardim, esperando a menina descer. E a hora que ela desce, ele fala assim, olha, eu trouxe um chocolate pra você, um Laca pra você. Ela, ai, cadê? Aqui, e manda um beijo ali. Ai, que romântico. Que lindo. E ela ainda, no final, ela ainda fala, quero mais. Então me dá mais um pouco, né? Bom, e a música anterior disso foi da Rosa Maria Colin, né? California Dreaming. E antes da... essa aí, quem não se lembra desse clássico jingle natalino da Coca-Cola aí, uma campanha que a propaganda tinha vários caminhões iluminados que percorriam várias cidades e depois eles passaram mesmo, né? Eu lembro de várias pessoas dando esse testemunho aí, que tipo, não, depoimento que, não, eu tava lá em casa, não sei o que, e passou. Eu lembro de ir na janela do prédio, assim, pra ver. E marcou bastante, então, a galera, esse jingle aí, e inclusive o lance dos caminhões. Talvez esse ano aconteça aí de novo. Cuidado pra não ser atingido por balas vindo do caminhão da Coca-Cola. É, que eles jogavam balas pra Papai Noel, eu passo jogando bala. E iluminando, perigoso. Muito bonito. Bom, seguindo essa linha aí de grandes marcas, em 2008 a Nike lançou uma campanha chamada Superação, que era um vídeo que começava com a frase "Everything you need is already inside". Esse vídeo tinha uma incrível edição de imagens com várias pessoas e animais, cenas de pessoas e animais em momentos de superação. E a trilha sonora desse vídeo é a música All The Things I've Done, do The Killers. É a música que tá no álbum no Hot Fuzz dessa banda, né? O álbum de 2004. Então vale a pena você procurar aí no YouTube esse vídeo com a edição muito boa. E a trilha sonora, que é essa música do The Killers, também é muito boa. Então o nome da música é All The Things I've Done, do The Killers. Tá, e pra quem não sacou, assim, não sabe, Everything You Need Is Already Inside significa que tudo que você precisa já está dentro de você. Just do it, apenas faça. E é isso aí. Depois da Nike, a outra propaganda também bem moderna, também de um outro tênis, é da Adidas, né? Que teve uma linha de tênis Adidas Color e fizeram uma sequência de comerciais, cada um para uma das cores de tênis que eles lançaram. Inclusive, eu não sei se a propaganda chegou a ser veiculada na televisão aqui no Brasil. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu só vi ela na internet. É, também nunca vi na TV. Eu também não. Eu acho que é um vídeo que dá pra ver na internet. Aí, a música que a gente escolheu é do comercial Pink, né? Da cor rosa do Adidas Color. A música é Muse Remix, do Greg Weeks. E esse comercial é muito bonito. Tem toda uma coisa de... toda a caracterização através da cor, né? Que eles escolheram pra cada um dos comerciais. Então, esse rosa, tem uma menina, uma adolescente num quarto que tudo é rosa. Inclusive, ela vai ficando rosa com o tempo, assim. Esse comercial é muito bacana também, pra quem quiser procurar aí o vídeo. Esses dois comerciais, tanto o da Nike quanto o do Adidas Pink, quanto o da Sony Bravia, os quatro comerciais da Sony Bravia, lançam uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de comerciais que você pode observar eles, assistir eles em um caráter mais artístico, né? São comerciais muito bonitos. São mega produções, mega, né? Produções, exatamente. E a maioria deles tem uma veiculação na internet muito grande, né? Nem sempre na televisão, mas muitas vezes você acaba vendo no YouTube, em outros sites de vídeo. Então vamos aí ouvir. A gente vai músicas. De música, de The Killers, e depois Greg Weeks. Soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got De volta com o programa Sessão das 6, o seu programa de trilhas sonoras aqui na Rádio UFSCar. Acabamos de ouvir a música Muse Remix, de Greg Weeks, e antes disso ouvimos a música All the Things That I've Done, do The Killers. Cine Brasil. Bom, agora a gente vai ouvir dois jingles brasileiros que são bem brazuca, é bem a marca da propaganda brasileira. Agora, antiga. Agorinha, vamos ouvir. Doida mais encantadora, com essa mais embelezadora, dos amonetes de si. Perfume beleza para você. Na espuma cremosa, gostosa. Roda, roda, roda baleiro, atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão. Pegue a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite Kids, a melhor bala que há. Bala de leite Kids, quando o baleiro parar. Acabamos de ouvir aí o jingle da Bala de Leite Kids, do ano de 1978. Foi veiculado aí na TV, alguns pais devem lembrar. Bom, o jingle se chama Baleiro e foi composto por Renato Teixeira, Sérgio Mineiro e Sérgio Campanelli. Importantes nomes aí da música nacional. Antes disso, a gente ouviu outro jingle famoso, dos anos 60, que era o jingle dos sabonetes Gessi. Que é assim, bem no começo da publicidade na televisão, né? A gente pode perceber também a herança do rádio, né? Das propagandas de rádio na televisão. Até pela própria voz do locutor a gente já consegue já perceber isso, né? E aí tá começando então agora o Sessão Brasil. É um bloco onde a gente toca uma música nacional, de um filme nacional. Aí nesse caso de uma publicidade nacional também. Por isso que tocamos esses dois jingles. Lembrando que o tema especial de hoje são comerciais de TV

Então, pra quem tá ouvindo a gente na Rádio Fiscal, esse é o André que tá falando lá de Jacareí. Tudo bem, então, André? A gente quer saber por que, que você escolheu essa música, Dance With Myself, do Billy Idol. Então, não foi nem pelo comercial em si, foi mais pelo artista, Billy Idol, que não passou por todas as vertentes do rock, passou por quase todas, começou no glam, passou pelo punk, pela disco, por todas, quase todas as vertentes do rock, da música. E é um grande artista, e quem não conhece, se interessar, vale a pena procurar saber sobre ele. Tá certo. É mais pelo artista mesmo. Legal, valeu, obrigada. Você queria mandar um alô pra alguém? Não, pra vocês mesmo, Gabi, Ana, Maurício. Maurício e Laura. Tá certo, né? Então, André, brigadão. Abraço, André. Continua ouvindo a gente aí na Rádio Fiscar. Tchau, até mais. Falou. Até mais, tchau. Bom, gente, só fazendo uma correção aí. A Thaís, de São José dos Campos, tá avisando aqui pra gente que a propaganda da Faber-Castell Aquarela, ela era já dos anos 80. Ela tava, é antiga, ela disse, já. Isso, ela disse que ela tava no primário quando ela escutava essa propaganda na TV. Tá lá, obrigado pela participação aí, Thaís. Programação. E vamos falar agora então da agenda, chegando aqui no finalzinho do programa, a gente vai falar rapidinho então da programação de cinema aqui de São Carlos, para você poder sair nesse final de semana e já curtir um cinema. Então hoje, se você já tiver afim, você pode curtir lá no Sesc, tá rolando o Festival Melhores Filmes do Ano, e aí às 8h30 da noite, então ainda dá para pegar hoje, Batman, Cavaleiro das Trevas, filme aí que tava aí no ano passado, com Heath Ledger, então foi escolhido um dos melhores, você pode assistir ainda hoje. E amanhã, o que que tem, Laura? Amanhã, sábado, dia 8, às 6 horas da tarde, tem o filme Na Natureza Selvagem, que inclusive a gente tocou a música aqui no programa passado, então pra quem ouviu a música do Ed Vedder, fica a dica pra ver o filme amanhã lá no Sesc. E às 8h30 tem o filme brasileiro, Bezerra de Menezes, opa. E no domingo... No domingo, ainda nos melhores aí, dos melhores filmes aí do passados no Sesc, tem Última Parada 174, que é um filme do Bruno Barreto, um filme nacional do Bruno Barreto, às 18 horas, no domingo. E ainda no domingo, às 8h30 da noite, provavelmente vai emendar, né, uma sessão na outra, O Caçador de Pipas, daquele é uma adaptação do livro O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini. Isso. E a direção do filme de Mark Foster. Queria lembrar que... Ah, e no Cine Clube CDCC, a sessão foi cancelada. Exatamente. Então vamos falar então do Cine São Carlos, que tá com o filme Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, que estreia hoje, né, sexta-feira. O diretor é Mark Waters, tá passando, é um filme legendado. Tá passando também o filme A Era do Gelo 3, sábado, aos sábados, domingos e quartas-feiras. Continua a Era do Gelo aí, né? Na luta. Na luta. E eu ainda não assisti, eu não sei um tantas vezes mais Era do Gelo. Como é que é? De todos os tempos. Segundo maior lucro em bilheteria no Brasil, perdendo só pro Titanic. Olá. Ainda, o Titanic ainda não foi superado. Ainda não, gente. Eu ainda não vi Vamos a Era do Gelo 3. A Era do Gelo. Eu ainda não vi a Era do Gelo 3, apesar de anunciar tantas vezes aqui. E lá no Cine São Carlos também tá passando Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Todos os dias, às 9h30 da noite. Ok, então, gente, esse foi o nosso Sessão das 6, essa sexta-feira. Eu sou a Ana Kiel. Lembre-se, se você quiser participar aí, a gente tem vários contatos que a Laura vai falar, então quais são? Vocês têm o nosso e-mail, né? sessãodas6@gmail.com. Tem também o MSN da rádio. Todo dia, quando a gente está aqui ao vivo, vocês podem falar com a gente pelo radiofiscar@hotmail.com. Tem o telefone da rádio, 3351-8099. E também, em breve, estaremos no Twitter aí anunciando todas as músicas. O pessoal está pedindo para a gente anunciar quais músicas a gente está tocando, quais são os temas. E a gente vai providenciar isso aí no Twitter também. Isso, então o Sessão das 6 fica por aqui. Lembrando que esse programa tem produção e roteiro e locução aqui, né, de Maurício Zatoni, Laura Teixeira, Gabriela Nogueira, Ana Kiel e Thiago Rigolino, que não tá locutando aqui com a gente hoje. Bom, então fica aí o convite para vocês irem no cinema assistir esses filmes que a gente indicou. Boa noite para todo mundo. Queria mandar mais um beijo pro nosso ouvinte André, que ele abriu aí então precedentes para nossa ligação de sexta-feira. Vamos mandar ouvintes. Beijo aí pra todo mundo que tava ouvindo, tá aqui na MSN, quem lembra aí, a Verônica, a Michelle, Thaís, Rogério, quem mais, o Bruno tava ouvindo também, Paloma, o Thiago, acho que é isso, queria, né? Queria agradecer a Gabi, hoje a técnica da Rádio Fiscar, que fez aqui pra gente a nossa ligação também. Valeu, Gabi. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite. Sessão das Seis.